pronto para o Blue Center, né? Voo 63. Salvador 3226 para o táxi, 147 a bordo, Fortaleza 03 andar. Autorizado o táxi até outra vez do portão 62, chame outra vez 62 para o segundo táxi. Através 62. Prado Jet 5809, autorizado ingresso, portão 05. Juliette, portão 05, 5809. 12685, alterne 133-65. 2683-365, vou na 7 no 4. Através do 62, 3226. 3226, observe o objeto ingressando no portão 05. Após quando com segurança, livre ingresso, correção. Livre contornar o pátio principal, após Índia e Alfa, até o ponto de espera pistando 0, ajuste 1015. Chame pronto fora do colégio no ponto de espera pistando 0, plano 3226. Gente, controlando o pátio, Índia e Alfa, 1015. Espera pronto da 103226. 226 Lima tem pistão zero. Lima tem pistão zero. Livre de decolagem, pistão zero, vento 120 graus com 09 nós. Gol 1994, posição 6. Portão 62 livre, senhor. Chame táxi 1994. Mara táxi, gol 1994. Na cópia para Natal. O nível que tiver disponível e a saída se tiver uma presença. Só um minuto, senhor. Eu aguardo. São 3226 da Colosso 47, chame agora o controle em 1 no 9.8, senhor. Bom voo. Muito obrigado, bom serviço. Tugum 1896, pronto para cópia, senhor. João Pessoa 370, tem aprovado. 26. 896, na escuta. Sai da PUCA. A PUCA 3707. 896, a torre. Boa noite, TAM 3170, desça para 5 mil pés, chegada máxima, ajuste no 015. 5 mil, chegada máxima, objeto 6746, desça para 2 mil pés, 1015, ajuste e reporte no localizador. Estabilizou 3520 da TAM. 3520, complete aproximação, torre 18-6. 18-6, obrigado. Boa noite, é o TAM 3520. Passa sim para a Índia Serra, baixar de checada visual, piscina 0. TAM 3520, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5. Pouso autorizado, piscina 0, ventando 20 graus com 089, TAM 3520. Autorizado, pouso, piscina 0, TAM 3520. João Pessoa, nível 370, via Previsque 58, decola da pista 10 com curva esquerda, subida PUCA, transição Caju, acione 5104, o controle 119.8, o 1896. É, autorizado, nível 370, João Pessoa, na Previsque 58, decolagem da pista 10, curva esquerda, PUCA, transição Caju, responde 5104, controle de Salvador, 1198. 1896 para puxa acionamento na frequência da torre. Puxa acionamento na frequência da torre, 1896. 1-0, 1-9-9-4. Redução para 210 mais. Ele de 210 do 4-7-8. 746, confirma, pro. Tá se alinhando aqui, avião. Azul 4178, sob vetor, vai na teta da gente, pro. Limite localizador, desça para 3 mil pés. Mantendo proa, acessando seu lock, essa 3 mil do 4178. 520 no solo 52, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 62 nesta frequência, 73520. Alfa Juliette, com 62, 73520. A 3226, chame o centro Recife, frequência 12685, alternativa 13365. 12865, 12365. 12685, alterna 13365, bom voo. Ah, sim, 12685, 13365, ciente, obrigado. Boa noite, 2-4-4-3-2. Cabral 4-4-3-2, desce para 5 mil pés, chegada Mari. 5 mil, chegada Mari, 2-4-4-3-2. Do 4178, desça para o nível, desça para 2 mil pés e para interceptar o localizador, direita 060. Desça para 2 mil, direita 060, interceptar o localizador. A 3178, desça para 3 mil pés, redução 2109. Com 1805, continua aguardando a autorização para Natal. Deseja a subida prevista e o nível que tiver no repetitivo. 1805, Natal 370, tem aprovado. Guarde um minuto para cobrir. Eu aguardo mais um minuto. Com 1805. Uno 994 decolou 56, chame agora o controle 1-9-8, bom voo. 19-8-9-4. Voo 1805, pronto, copy. Web 6746 no ILS, está gravado. Objeto 6746, pouso autorizado, pistando 0, ventando 20 graus, 109. Amigo, pouso, Web 6746. 1805, copia 370 para Natal. 370 Natal aprovado, preso Luno 0, decola Luno 0, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 1198, aciona 5057, gol no 805. 350 para Natal, decola da 10 com curva à direita. Curva esquerda para decolagem. E Puca, Zipar, 1198, é a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, 5057, protegimento correto no 805. Portão 10, chame pronto para o posicionamento. Camará, 805. Salvador, voo 1606. Para posicionamento, sou 2002. Então 02 livre, senhor. Chame táxi no 606. taxi, voo no meio 06. Zero para interceptar no cruzador, direita 060. Padrão 178, complete aproximação, torre 18, 612, eu vou um polo. 18, 6, 4178, boa. Torre Salvador, boa noite, azul 4178, está passando externo, estabilizado elétrico. Boa noite, azul 4178, tráfego avistado, ajuste no 05, continue a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Não aguardo, 4178. ...7746 no solo 59, libera pista próxima, interseção à direita, taxi autorizado via Alfa, aqui no teu parte 3, nesta frequência 6746. Tem que ir à direita, Alfa, aqui no parte 3, nesta frequência. Azul 4178, ajuste no 05, vento 120 grau 09, nós, pouso autorizado, pista no 0, azul 4178. Pouso, pista no 0, azul 4178. O número 2 no setor, aguarde puxo no 805. Claro, tá. Power Personal 024, request taxi. Attention Portugal 024, clear taxi via main apron and report bean gate 06 to proceed to taxi Portugal 024. Taxi via apron, we will call you a beam stand 06 at Portugal 024. Attention Portugal, posicionamento no 896. Salvador, voo 1606 para táxi com 64 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alterna Fortaleza. Copiado no 606, autorizado táxi via Índia Alfa, tem o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4 agora. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pista 10, voo no 606. Índia Alfa, tem o ponto de espera do 1010, 1014, voo 1606. Airport Control 024, clear to holding point 2010, can H1014 now. Call me ready to departure, holding point 2010, Airport Control 024. Clear to holding point 2010, can H1014, we'll call you when ready, Portugal 024. 4178 no solo 010301, libera pista próxima interseção à direita, taxi apressado, correção, taxi aprovado via Alfa, Kilo até o Pátio 3, né? Alfa Kilo até o Pátio 3, azul 4178, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Dan 3170, passando Simbra, passagem travada visual. 3170, continue a aproximação, aguarde que foi livre. Guardado. Voo 805, livre, posicionamento, chame táxi. No 1805, livre posto de estacionamento, chame táxi. Livre posto de 1805. Bom, 1896, coordenação com a equipe de solo, após o Portugal passar a cauda, tem livre posto de estacionamento, chame táxi no 896. Portugal, 1-3-1-70, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento 1-2-0 graus com 1-0 nosso. Pouso, passa travado, 3-1-70. 3-1-70, pouso autorizado no 10. Pouso, 3-1-70. Salvador, voo, 1-6-0-6 no ponto de espera, pronto? No 6-0-6, mantenha o ponto de espera. No ponto de espera, 6-0-6. Gol no 606, Lima tem pista no zero. Lima tem, gol 606. Tan 3170 no solo 05, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa. Chame para ingresso Taxi Juliette nesta frequência, Tan 3170. Afirmativo, livre táxi via Alfa, chamará para ingresso na Juliette, Tan 3170. Foi, pode confirmar a posição para o 4178. 4178 negativo, eu somente tenho informação de parte 3 aqui. O senhor deve estar atento aos sinos da dona Spart, senhor. Obrigado. Voo no 606, livre decolagem, pista no zero, vento 1-2-0 graus com 1-0 nosso. Livre decolagem, gol no 606. For landed, are you turning around zero? Land up the glitch, and it was zero for call, zero for four. Uno 606, decolou 06, chama agora o controle em 1-1-9-8, senhor, bom voo. Controle 119-8, até próximo. Senhor, gol no 805, para o táxi, está com 58 a bordo, 2 horas e 40 até na Fortaleza. 58, 2 e 40, Fortaleza, copiado, guarde o minuto. Aguardando. Tan 3170, autorizado ingresso via Quilo, pátio 3, esquerda agora, pátio 3, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, 3170. Ah, mas já passou, senhor, 3170. 1805, autorizado táxi até através do portão 612, ajuste no 0 no 4 agora, chame no através do 612, eu consegui contar com o senhor. taxa, tá através de 612, vai chamar lá, com 905. Vou 1896. Quatro táxi. Temos 1933 pessoas a bordo, 2 horas e 35 de autonomia externa, Fortaleza. Change momento. Approach call 024, clear to take off for 910, wind is 130 degrees, 10 knots. Approach take off for 910, opção 024. 1896 da Gol, autorizado Indy Alpha, ponto de espera pistola 0, 1014, agora o PNH. Chame pronto para decolagem, ponto de espera 10, Gol 1896. Indy Alpha, 1014, recusará pronto para o ataque de 1896. Pronto, para encanto, 1896. Para ingresso, está 3170. 3170, guarde para ingresso, senhor. Estou em Salvador Azul, 4432, passou marcador externo com o trem embaixo checado. 4432, continua a aproximação, rebotaria pista livre, senhor. Aguardo. Voo no 896, livre táxi via pátio principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pistão 0. Correção, Gol no 805, táxi via pátio, Indy Alpha, ponto de espera, pistão 0, ajuste 1014, chame pronto para decolagem, ponto de espera, pistão 0, Gol 1805. Táxi, chamará pronto para decolagem. 432, cheque trem, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 09 nós. Pouso autorizado, não, não, 1-0, azul 4, 4, 3, 2. Another airport, Chigal, Zero to 4 airport. Zero to 4 airborne at 09er, contact and also with the departure frequency 109.8, if you are mobile, sir. 198 airport, Chigal, 0 to 4. Zoom no 70, após o gol, autorizado ingresso, portão 08. Matheus, passa atrás da parada da Gol, fazendo ingresso, portão 08, 31, 30. Zero, informe, Puka Departure. Level 370, Puka Departure, Portugal 024. Gol 1896, alinha e mantém pistão 0. Alinha e mantém pistão 0, muito bom. Azul 4432, na sua Luz 1-1, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 1, nesta frequência, Azul 4432. Livre à direita, Alfa e Juliette, portão 1, 4432. No 896, pista liberada, autorizado decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 08 nós, ajuste 1014. Recebido decolagem, pistão 0, 0, 4, 1, 8, 9, 3, 6, 5, 1, 6, 0, 6. Bono 805, ali mantém pistão 0. Ali mantém 1-0, Bono 805.